de escrever poesia clichê e contigo eu quero viver. Mil e uma noites, talvez um pouco mais. Depois de ser um grande tanto faz, é estranho querer quem me quer muito mais. Essa boca me devora, enquanto essa voz me hipnotiza. Enquanto essa mão que te desliza, isso que é qualidade de vida. Me chama de vida, eu tô adorando a minha pele na sua, sua mão na minha nuca. Assim cê me deixa maluca. Vem pra cá, se encaixa.